255? Direita aí, de ponto de espera 1895, 1500, boa viagem. A torre em 198 decimal 60. Para o táxi, eu tenho 381559 na PLB, com autonomia 6 horas e 40 até na Galeão. Tati 1, táxi ainda, no ponto de espera, chama a torre 1895, ajustado 1095. Boa viagem. 15, Tati 1, no ponto de espera. 18.612, a torre. Guarulhos 360 autorizado, DLB do Luno 0. Fala pista no 0, curva direita, no perfil da EL, Leda, Modi. 5510, transporte, controle 120, 80. 3254. Luno 10, decola Luno 0, curva direita da EL, Leda, Modi. Transporte 5510 e o controle 208. Chame pronto, pushback, saneamento no PAC. Tá pronto no PAC, 202179. Modelo com a equipe de solo após o TAN, a nave da TAN. A retaguarda iniciando o PAC, chame PAC. Após o TAN, autoridade, chame PAC. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5-5-1-4, transponder, controle 1-2-0-8-0. Dael, Leda, Mótima. Saída, só saída, normalmente que é Dael, Leda, Monte. Correto, no 9, chame quando pronto. Panamia 310, boa noite, contato radar, Tubatara Univa 350, após 2.000 pés autorizados, Iraci e Jamba. Thank you. tarde, o 2179, 184 no POB com Madrid 10, Alfa Rebelião. Só a autonomia alternativa que eu não consegui compreender. 410 Galeão. Direita ainda, ponto de espera, 1895. 1895 negativo, 186 hoje. E o ajuste no 015, tem uma boa viagem, 2179. Direita Índia, ponto de espera, 186. Obrigado, mano. Controle Salvador, TAM 3815, passa 1900 para o 340 da EL. TAM 3815, contato radar, sobrevoar o nível 340, autorizado direto Leda. 340 Leda, TAM 3815. Quanto seria a saída aí para Recife, por favor? É para Recife, Puca. Obrigado. TAM 3858, estamos centro Recife, 125.45, ao TRN 126.85. 2545, 2285, com Recife, TAM 3858, boa noite. Oceana 6310, estamos centro Recife, 125.45, ao TERN 126.85. Outro Rebo 2179 regulou. Salvador, voo 2179. Voo 2179, check transponder, não recebo mesmo, suba conforme autorizado. Tá, Tá acionado 5510, 2170 cruzando agora 2100 no perfil. Voo 2179, agora sim, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 36 na praia de Leda agora, o 2179. Salvador, 3815. Então, 3815 com... Só precisa coordenar com o Recife o nível 360. Frente à guarda de coordenação, então 3815. Então, 3815, autorizado nível final 360, da presença autorizado direto para o base. 360 para o base, 3815, obrigado. Chega. Vou entrar em contato com a Israel. São 3815, chamo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-1-2835-3815. Azul 2707, vou encerrar a vista 367, desça para 2506, ajuste no 015. Autorizado o procedimento R-Nave, ficção no 0. Gente, voando 267-25, autorizado o primeiro reportará. Azul 2707. Sou 2179, prossiga. Agora pro a 220, agora por 15 milhas. Assistente, o Gol 2179, informe o desvio para o centro Recife, chame agora o mesmo na frequência 125 decimal 1, ao CERN 128 decimal 35. 351-2235, obrigado. Salvador, o azul 9271 para Fábio Táxi com 95 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alternando liberal. 71 no Índia, ponto de espera 18.6, o ajuste no 0 no 5, boa viagem. 71 no Índia, após o ponto de espera da manhã, azul 9271. Azul 9233, boa noite, voe direto Serra Vista 366, desça para o nível 050. Desce para o 050, na proa do Serra Vista 366, azul 9233. R9 já avistou, azul passou 2707. Azul 2707, complete procedimento Sami Torre, 118 decimal 6. 86. Controle, muito boa noite, o azul 9271, meu perfil da El Motman. Azul 9271, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Sobe para o 360, autorizado direto Leda, azul 9271. Bono 970, boa noite, voe direto Serra Vista 366, desça para o nível 060. Salvador, 9600, boa noite. 707, Alfa Kilo Pad 34 Lima. Alfa Kilo Pad 34 Lima. 3, boa noite, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste a 0 no 5. 3, 15, 4.000, chegada a Bonfi, né? 3, 0, 3. Boa noite. Confirme? Voo 9600. Prossiga. Massacre, se é autorização, Guarulhos. Confirme o horário do plano? 2256. 53? Azul 9233, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado procedimento R-Nave, pistão no 0. Ok, 2.500, 1 no 0 no 5, autorizado procedimento R-Nave. Fala aí. Salvador, eu vou 1970, boa noite. Voo 1970, boa noite, autorizado chegada a mar e desça para o nível 070, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. Então reduzindo 240 nós, para 070, voo 1970. Azul 9271, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, alternando 2835 para o Azul 9271. Polo 970, cancelado as restrições, desça para 4 mil pés, ajuste chama 0 no 5. 4 mil pés, dirigindo para 970. Na escuta? Na escuta. Sabe se foi feita alguma DLA pela companhia?